espessa, trovões relâmpagos no Monte Sinai. Um forte som estremeceu o acampamento, diz o relato escrito pelos ancestrais. Algo esplêndido aos olhos, uma montanha levitar. A voz do Deus Eterno a se manifestar, tremores se propagando ao volume alto do chofar. O profeta sobe, o profeta desce, com 10 palavras. O amor do soberano entregue ao povo. Ouço um som, lembro a reverência que devo ter em minha caminhada. E que o mandamento me traz vida e também renovo. Que instrumento é esse que o seu formato curvo me ensina? Que acima existe alguém a quem me inclino? O adorno externo, assim como em nossa vida, não pode perfurar o íntimo para não corromper o espírito. Que som é esse que minha memória desperta e alerta para o maior e mais esplêndido evento de toda a história? Reavaliemos os nossos conceitos a cada suar do chofar, porque a porta é estreita, mas conduz à glória. Observemos os sinais dos tempos. O suar do chofar abre alas para o maior de todos os acontecimentos. Quem vem sobre as nuvens no manto de glória, trajando a justiça e mudando a história. Quem vem sobre os céus reluz como ouro. O seu trono é eterno, o seu reino é vindouro. Quem pode com ele, quem pode sem ele? Se o poder está em sua destra, na palma da mão, a vida de um feto e o globo terrestre, que força é essa? Quem pode entender a mente de quem fez todo o universo através da palavra? Assim como o céu é distante da terra, a mente humana está limitada. Seus planos e segredos por mim, tudo bem, afinal ele que é o soberano. Só nele é verdade, enquanto a maldade da minha semente insiste no engano. Elevado sobre as nações, através de canções, exalto Hashem, que sobre as alturas está assentado e tem observado os que nele creem. Quem é como Adonai, o nosso Deus, do monturo retira o pobre. Entre os príncipes do seu povo, faz assentar-se, porém como nobre. Todos os povos bendigam seu nome, todos os nossos bendigam seu nome. Yeshua Hamashia, seu nome exaltado, que todo joelho se dobre. Todos os povos bendigam seu nome, todos os nossos bendigam seu nome, rico ou pobre, plebe ou nobre, todos se dobrem à menção do seu nome. Aham. Incômodo Produções, encerrando por aqui as suas transmissões.